Paixão, meu coração a quanto amor encerra. Ai, ai, um canto de emoção, quero inundar de paz toda essa guerra. Cê viu? Arar terra, nadar água, voar e ter paixão. Meu coração é ira de violeiro bom, de tanto amar o chão. Mora no céu com mira de engenheiro civil. Cachoeira, água de cachoeira, água de cachoeira, esperando a morena, ai, ai, trazer calor e sol, a natureza cena. Meu coração a quanto amor.